partir de agora, Espaço Jovem. Boa tarde para vocês, jovens. Sejam bem-vindos. Esse é o Espaço Jovem, começando nessa tarde de sexta-feira. E é muito bom estar aqui com você nesses minutos que vão fazer toda a diferença para você hoje com o tema Profissionais de Sucesso. Quero te saudar com a saudação que é única dos jovens adventistas do sétimo dia. Maranata, jovens. Apressar, aguardar, anunciar a volta do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Esse é o teu espaço, Espaço Jovem. Rodney, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Hoje no Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Boa tarde, colegas. É um prazer muito grande eu estar aqui de volta no Espaço Jovem. Queria estar falando para os jovens que estão escutando a gente aí na rádio que é muito importante você prestar atenção no que nós vamos estar falando hoje, porque o teu futuro profissional depende disso. Oh, muito obrigado aí, Rodney, pela tua presença. Esse é o terceiro tema da série Profissionais de Sucesso. Primeiro, desemprego, currículo. Segundo, você viu aí sobre como se comportar na hora da entrevista. Também você vai ver aí no nosso programa agora o trabalho versus o dia de repouso, que é o Santo Sábado. E Enéas, seja bem-vindo também aqui ao Espaço Jovem. Obrigado, pastor. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. E aproveitando o embalo, mas como uma tradição tem que manter, né? Mandar aquele abraço todo especial para os queridos irmãos do distrito de Piraquara, nosso clube de jovens da igreja de Borda do Campo. E também para minha vizinha, dona Matilde. Tá ouvindo aí o Espaço Jovem? Ela sempre escuta, ela gosta muito do programa e da Rádio Novo Tempo. Um abraço então, dona Matilde. Valeu, dona Matilde. Obrigado aí pela sintonia aí com o Espaço Jovem. Enéas, você falou sobre clube de jovens. Foi o tema de um programa alguns dias atrás. E cada vez mais, chegando mais perto, o primeiro Campuri de clube de jovens. Como é que tá a moçada lá da tua região para o Campuri? Pastor, eu não vou falar só da minha região, posso colocar como um todo. Eu estou sabendo que tem muitas inscrições que já foram feitas. Então, o pessoal que está demorando, por favor, fique esperto, senão você vai dormir fora dos alojamentos. Quantas vagas, pastor, já foram? Nós temos aí centenas de jovens já inscritos. Eu não vou falar o número, mas nós temos centenas de jovens já inscritos para o primeiro Campuri de Clube de Jovens. Mas ainda há algumas vagas no alojamento. Se você se inscrever após terem fechado as vagas, você vai poder vir com o seu Clube de Jovens, mas ficar alojado em barracas, no sistema de acampamento. Seja bem-vindo, Emerson Metzger. Que bom tê-lo aí conosco no Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. É muito bom estar aqui novamente. É muito bom participar desse programa. E seguindo a linha do Enéas, quero também mandar um abraço à minha igreja de Mary Anthony, Maria Antonieta, o pessoal que está aí sempre ligado, escutando o nosso programa. E também um abraço especial ao pessoal do meu trabalho, lá da Flex Opel, o pessoal que está começando a gostar do programa e está escutando a gente toda sexta-feira. Isso legal. É muito legal. Um abraço aí para o pessoal que está ouvindo a Novo Tempo e nesse horário, que é o horário único do Espaço Jovem. Muito bem, Enéas, por que nós estamos tratando esse tema? Pastor, esse tema, ele tem uma função muito especial. A definição dos rumos que o jovem vai tomar na vida é tomado justamente pela escolha de uma profissão. E a escolha dessa profissão vai definir a sua vida. Porém, se essa profissão estiver batendo de frente com a sua maior escolha, que é seguir a Jesus, então tem que ser observado que o sábado, que é o caso que estamos discutindo hoje, é o ponto primordial, a vida espiritual do jovem em primeiro plano. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e as horas sagradas do Santo Sábado. Exatamente. Trabalhar ou não, qual o acordo que deve ser feito. Como agir, o que falar, como o que fazer. Como conversar com o seu patrão, o empregador. Tudo isso hoje aqui no Espaço Jovem. Tudo isso e um pouco mais. Tá legal. Agora, me diga aí, Rodney, como é que o jovem deve proceder quando solicitado para trabalhar aos sábados? Primeiro, o jovem tem que ser honesto, né, pastor? Uhum. Ele deve explicar, não fazer rodeios, ele deve explicar ao seu patrão, ao seu chefe, ao empregador, o porquê da opção dele de não trabalhar ao sábado. Tá, e agora, Metzger, me diga aí, se é importante, o jovem tem que falar que ele é adventista do sétimo dia, ele tem que pesquisar se a empresa trabalha ou não nas horas do sábado? O ponto principal é, quando você vai escolher uma empresa, é saber realmente se essa empresa costuma usar o sábado, ou esporadicamente. Uhum. Da mesma forma, esporadicamente ou sempre, a opção do jovem tem que estar bem certa de qual vai ser a atitude dele. E quando a pessoa, o entrevistador, perguntar para ele, ele vai ter que ser verdadeiro e falar que no sábado ele não trabalha. Isso já desde a entrevista, né, pastor? Tá. Na semana passada tivemos o programa sobre entrevistas. Já deve ser dito ali na entrevista mesmo, já falando, olha... Foi mencionado isso aí mesmo, semana passada, no programa. Eu tenho que não trabalho no sábado, eu tenho os horários... As horas do sábado para mim são sagradas, o porquê que eu não trabalho no sábado. Então acredito que a honestidade ela é tudo nesse momento. Tá, e qual que é o ideal? Pastor, se deixar para falar depois, não vai dar certo. Uhum. Primeiro porque você já omitiu, mentiu. E depois não vai ter mais ajustes. E aí você vai perder aquela posição que você almejava. Mas se você falar antecipadamente, pode ser que ele fale, não, tudo bem, você não vai trabalhar então no sábado. Você pode trabalhar no domingo. Ou no feriado, ou no outro dia, aumentar teu período de trabalho, na terça-feira trabalhar 10 horas, 9 horas. Um sistema de compensação. Compensação. Tá. Ou uma hora a mais por dia para compensar as horas do sábado. Para que ele possa guardar o dia do Senhor tranquilamente do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Exatamente. Né? Sem tirar a sua prioridade, que é Deus. Ok. Pastor, comigo aconteceu uma situação que foi exatamente isso. Apareceu uma vaga de emprego na minha área, uma agência de publicidade, que trabalhavam aos sábados. Uhum. Quando fui fazer o teste, me chamaram, falaram, olha, só que a empresa trabalha aos sábados. Eu coloquei a minha questão como adventista do sétimo dia, mesmo assim pediram para que eu fizesse o teste e passei. Você passou o teste? Passei, ok, todos os candidatos, eu era o que mais me adequava. Você falou antes que você pertencia à igreja adventista do sétimo dia e guardava o sábado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Exatamente, eu deixei bem claro. E como o meu trabalho era adequado com o que eles necessitavam, me chamaram. E perguntaram o que poderia ser feito, se talvez eu pedisse licença para o pastor, se levasse uma autorização da igreja, eu poderia trabalhar. Geralmente o pessoal fala isso, não fala, Inés? Falam, eles falam que você argumenta, mas pede para o teu pastor ver se ele deixa, fala que estava sem serviço. Agora eu pergunto para vocês aqui, é uma questão do pastor deixar, do ancião da igreja deixar, do chefe dos diáconos deixar? Como é que é isso? Na realidade é uma questão entre a pessoa e Deus, e... Quando eu deixei bem clara a situação do sábado, eu disse, então o que você propõe? Porque nós queremos ter o trabalho. Então eu fiz o que o Metzger citou. Eu fiz a proposta trabalhando uma hora a mais de segunda a quinta-feira. E fui ousado. Falei, na sexta-feira eu gostaria de estar sendo um pouco mais cedo. Uhum. Eu disse, ah, tudo bem, mas uma experiência com você por 3 meses. Se der certo, bem. Se não der, amém. E ao fim dos 3 meses, o meu chefe me chamou na sala e falou, olha... Analisamos durante 3 meses a tua situação e em comparação ao teu trabalho e teus colegas do setor, infelizmente está tendo uma diferença muito grande no desempenho e não vai dar para continuar assim. E tudo bem, aceitei a situação, mas se tivesse que optar entre o serviço e o sábado, a minha escolha seria o sábado. Mas então ele continuou falando. Analisando o desempenho, percebemos que o seu desempenho é maior do que o do teu setor. Amém, que legal. Por quê? Porque eu tinha o descanso sabático. Na sexta-feira, já ao fim da tarde, não tinha uma mente que funcionasse. Laboratório de criação, numa agência de publicidade, ao fim de uma semana. Uhum. E o pessoal que estava vindo sábado de manhã não tinha rendimento. E na segunda-feira, o meu rendimento era maior do que o deles, porque eu já estava vindo de um descanso maior. E ao observar tudo isso, o meu chefe, na ocasião, falou, olha, analisando tudo... Você vai ter o teu sábado livre, não vai mais já fazer aquelas horas a mais durante a semana e o teu setor inteiro, a partir de hoje, não trabalha mais sábado. Amém, que Amém. Legal. Então, Enéas, você foi honesto, você falou a verdade, você trabalhou a hora que você se propôs a mais com eficiência e quando chegou, ele te chamou para uma conversa. O desempenho estava diferenciado. E eu, a hora que você estava contando, falei assim, puxa, mas será que o Enéas produziu menos? Aí você terminou a história e disse que foi maior e todo o setor parou de trabalhar no dia do Senhor, no Santo Sábado. Graças a Deus. Amém. Agora, Enéas, me diga aí, como é que o jovem que está ouvindo agora o Espaço Jovem sobre o tema profissionais de sucesso, o trabalho versus aquilo que ele crê, o dia de repouso, como ele pode conseguir que o patrão lhe dê esse voto de confiança? Primeira questão, eu coloco o testemunho. Não adianta dizer, eu quero deixar de vir trabalhar sábado porque eu sou um cristão. Mas de segunda a sexta no trabalho, já viu, né? Aquele pior funcionário, aquele que fala, eu vou ali no banheiro e tiro o cochilo no banheiro, que tem até o colchonete escondido lá dentro para dormir. E assim vai indo. A semana inteira dando problema na empresa, mas, opa, amanhã não venho. Então, primeira questão, o seu testemunho fala muito alto. Outra questão muito importante... É justamente o ponto de você mostrar que o sábado é especial. Eu não venho trabalhar, mas se tem uma festa da empresa, ele fala, não, aí eu tô dentro. Pra churrascada eu venho, pro trabalho não. E compromete muitas vezes outros adventistas. É, às vezes o futebolzinho, sexta-feira à noite, ele tá lá, mas sábado de manhã na empresa ele não quer ir. E o testemunho, ele é fundamental pro trabalho. Eu até tenho uma história, mais pra frente eu vou estar contando ela. Em relação a isso, realmente ao nosso testemunho. Conta muito o testemunho trabalho. Na hora da liberação para o dia do Senhor. Exatamente. Porque a gente estava falando aqui, se o jovem ele fala, olha, eu guardo o sábado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, mas tem uma festinha, ele está lá dentro, a moçada vai, o pessoal da empresa vai todo para a balada, ele está junto. Aí ele não está honrando a Deus, é isso? Exatamente. E honrar a Deus em todos os sentidos, porque diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então, quer dizer, seja responsável. Não adianta os 6 dias da semana você ser relaxado no teu trabalho. Lá diz, 6 dias trabalharás, um diz, tirarás cochilos escondidos na sala do almoxarifado. Então, seja responsável, faça um bom trabalho, que vai ser um funcionário exemplar e o patrão vai gostar de você. E a Bíblia fala assim, né? Deus honra aqueles que lhe honram. Fala, Metzger. Pegando essa linha do Enéas, que ele falou de 6 dias, que Deus diz, 6 dias trabalharás. Uma vez eu fazendo uma entrevista e o entrevistador falou bem assim, mas você é muito folgado, hein? Você quer descansar sábado e domingo? Uhum. Eu interrompi e falei, não, veja bem, o meu dia de descanso é sábado. Se a empresa precisar de mim ao domingo, feriado, seja o que for, Eu vou trabalhar. Mas no sábado eu não trabalho. Então, quer dizer, não pode deixar a impressão que nós queremos descansar 2 dias. Uhum. Exatamente, nós temos que especificar, não, que o meu dia de descanso é o sábado. Eu posso trabalhar domingo, posso trabalhar feriado, seja onde for, mas o sábado é o dia de descanso. O meu sobrinho, Gabriel, mandar um abraço pro Gabriel, com certeza ouvindo Espaço Jovem. Um jovem adventista, trabalha num setor da Universidade Federal do Paraná, onde é o setor de biologia e precisa de um cuidado todo especial com algumas larvas. E quando ele foi contratado, tinha essa questão que não poderia ficar sem cuidados, ali é um setor de pesquisas. E quando entrou a questão do sábado, que ele deixou bem claro que não trabalharia sábado, na realidade o que ele abriu foi um grande precedente, muito bom, porque automaticamente ele se ofereceu para vir ao domingo, que era o grande problema do setor, que ninguém queria vir ao domingo de manhã. Ele foi mais do que aceito. Então use isso como um ponto positivo. Mostre que você não é uma pessoa que está tentando fugir do serviço, mas sim honrando a Deus num dia especial. E Deus honra aqueles que lhe honram. Agora, Rodney, como proceder se o contratante... Você fez a tua parte, você falou a verdade, está trabalhando, está fazendo a hora a mais, está vindo aos domingos trabalhar. Se ele não honrar o acordo e, de repente, ele vai falar assim, olha, apenas um sábado. Só umzinho, um né? Um sábado. Ó, é um sábado por mês, ó. São 4 no mês, ó. Se folga 1, 2, 3 e 1. É 3-1, tá ganhando, né? Pode pedir um sábado. Pode pedir um e sábado. E aí, Rodney? Pastor, é importante que a gente seja firme naquilo que a gente decidiu e na sua fé. Então, que nem a gente estava conversando nessa linha aí do testemunho. Primeiro, o testemunho é fundamental. Se você pode ir na festinha, na sexta-noite, ou então no churrasco no sábado, e chegou no dia do trabalho que o patrão te chama, você fala, não vou porque é sábado, você vai estar indo contra o seu testemunho. É curioso, pastor, que isso aconteceu comigo. E Eu tive uma situação dessas. Uhum. Eu já tinha conversado com o meu patrão, já tinha explicado para ele a questão do sábado, já tinha explicado o porquê que eu não iria trabalhar. Eu ainda não era batizado, pastor. Você não era ainda batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ainda não era batizado. Tinha recebido os estudos, sim, tinha noção do sábado? Assim que eu tive noção do sábado, no decorrer do estudo ainda, eu tive a noção do sábado, eu levei a ele. Inclusive, eu levava para ele algumas coisas do estudo, sempre que eu... descobri algo novo sobre a Bíblia, eu levava para eles, para o seu chefe, exatamente. Olha só isso aqui assim e tal. E quando eu descobri o sábado, eu passei isso, mostrei para ele e expliquei o porquê e tal. E ele aceitou, porque eu fazia o trabalho, eu tinha um desempenho muito bom, eu trabalhava com vendas, então eu tinha um desempenho até que razoável na empresa. E chegou um determinado dia em que as visitas estavam agendadas, né, para todos os colaboradores ali. E de imediato ali, extraordinário, apareceu uma a mais. Na sexta-feira à tarde, um cliente ligou e pediu uma visita. E no caso, a pessoa que teria que visitar era você. Sim, era o único que não estaria trabalhando no sábado. Mas estaria entrando nas horas do sábado. Estaria entrando, seria sábado de manhã essa visita. Certo. E ele me levou, sexta-feira à tarde, me levou a ficha de visita e falou: ó, Rodney, você precisa fazer esse trabalho. Eu vi e falei: não, mas é sábado. Ele falou: sim, é sábado, mas todo mundo vai estar ocupado. A única pessoa que está livre é você. Eu falei pra ele: mas olha, eu não posso fazer, porque a gente já conversou, já te expliquei o porquê. Mesmo não estando, né, ele até argumentou, falou: não, mas você ainda nem se batizou ainda, você nem, tá, nem faz parte da igreja. Mas eu já tinha esse conhecimento, isso já estava dentro do meu coração, o Espírito Santo já tinha me mostrado que o sábado não era para ser trabalhado. É o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Do encontro com Deus. Exatamente, e eu fui firme e falei: não, eu não vou trabalhar. E ele falou: não, você tem que trabalhar porque é uma empresa que a gente já está batalhando ela faz tempo, e agora que eles abriram essa oportunidade, a gente não pode ligar para eles e simplesmente falar: o vendedor não vai. Uhum. E eu falei: mas eu não posso fazer nada, não estou dizendo que o vendedor não vai, eu estou dizendo que eu não vou. Se você puder remanejar outros funcionários, colocar outra pessoa para fazer esse trabalho, faça, mas eu não posso ir. E ele olhou bem firme para mim e falou uma coisa assim, ele falou: não vou perder dinheiro por causa desse teu sábado. Não falou bem assim, falou um pouco mais rude. E eu falei, eu olhei pra ele e falei: olha, se a tua posição é essa, então a minha posição é a seguinte: a partir de hoje eu não trabalho mais na empresa. Tá? E foi uma decisão assim que foi muito difícil de tomá-la ali de imediato, ali naquele momento, porque eu morava sozinho em Curitiba. Toda a minha família é de São Paulo. Certo. Eu morava só eu aqui e eu tinha só aquele emprego. Então, se eu tivesse, a partir daquele momento, desempregado, eu teria que arcar com aluguel, com alimentação, com todas as minhas despesas, sozinho, né? E não teria ninguém para me ajudar. Mas naquele momento eu falei: ou é Deus ou é o trabalho. E Deus é muito mais importante do que o trabalho. Deus vale muito mais a pena nós estarmos seguindo a Deus do que seguindo aos homens. Então eu falei ali para ele naquele instante, eu falei: olha, a partir de agora eu não faço mais parte da empresa. E saí. Você tomou essa postura. Eu tomei essa postura. Mesmo sabendo que você ia ter que arcar com toda a sua manutenção. Com as consequências, né, do desemprego e tudo mais. E o que resultou a sua decisão? Não, foi curioso que assim, eu saí de lá, saí da firma. Lógico, nervoso, muito chateado, porque... além de ser meu patrão, ele é muito meu amigo. Tinha como amigo mesmo. É meu amigo até hoje. Hoje em dia eu não trabalho mais com a empresa, mas é meu amigo até hoje. Você abandonou o teu serviço. Eu abandonei meu serviço. Uhum. A partir por tuas convicções. Momento, por minhas convicções, para seguir a Deus. E saí da firma e peguei a estrada e fui para casa. Quando cheguei em casa, a minha primeira decisão, eu falei: olha, agora eu tenho convicção plena do que eu quero fazer. Eu tenho convicção plena do Deus que eu quero seguir. Minha primeira atitude foi chegar para o ancião da igreja e pedir para ele a ficha batismal. Uhum. Então, naquele momento, eu me decidi oficialmente pelo batismo. O que é uma ficha batismal, Enéas? São os requisitos básicos que o candidato a se tornar um membro da igreja neste sétimo dia vai estar preenchendo. Então, ali naquele momento, ele está oficializando que ele quer se batizar e fazer parte da grande família Adventista do Sétimo Dia. Que legal. E você preencheu a ficha de batismo, preenchida a ficha de batismo ali. Isso. E você foi batizado nas águas, conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. E está feliz na igreja? Muito mais feliz do que eu fui minha vida inteira. Graças a Deus. Amém. Quem foi que te batizou, Rodney? Foi o pastor Moreira. Ah, o presidente da nossa igreja. Presidente da nossa igreja. Um abraço aí, pastor Moreira. Com certeza é um fã e tem ouvido o Espaço Jovem. Parabéns aí, pastor Moreira, por ter conduzido o Rodney aos pés do Senhor Jesus. Agora, eu queria que você entendesse, jovem, você que está aí se preparando para o Santo Dia do Senhor agora aqui nessa sexta-feira, que você entendesse que nós não estamos falando aqui com pessoas que já estão na melhor idade. São jovens que estão na faixa dos 30 anos no máximo e têm tomado decisões sérias na vida ao lado de Jesus, se definido por guardar a palavra de Deus. Pastor, eu também tenho uma experiência muito interessante. Eu entrei numa academia para trabalhar, eu sou formado em educação física, e logo quando eu cheguei me deram uma carga horária bem grande. Uhum. E aí no segundo dia eu já vi que na sexta-feira à noite eu teria que trabalhar. Eu fui direto... Segundo dia já? Segundo dia. De cara? Aí fui ver o horário, né? Sexta-feira, tá o horário, teria que trabalhar. Tá. Fui até o dono da academia, é a melhor academia de natação que tem em Curitiba. Tá bom. E ele falou o seguinte: vou ter que cortar então a segunda, a quarta e a sexta de você. Eu ficaria só com terça e quinta. Eu falei, tudo bem, porque primeiro é o sábado. E o mais interessante, depois disso, até as festas de final de ano que ele fazia no sábado, as comemorações, ele mudou todas as festas para o domingo. E o que aconteceu nesse período? Por causa desse testemunho. De terça e quinta, o que, que acontecia? Teve mais alunos? Como foi? Oh, os horários eram muito bons. Uhum. E foi crescendo o número de alunos. E ele viu que era interessante. Era interessante. Tanto é que até mudou as festividades da academia, que eram no sábado, para que eu participasse no domingo. Então ele viu pelo testemunho, ele mudou até A programação da empresa dele, dessa escola de natação. Exatamente. Agora, eu pergunto para você, você ficou com menos dias de trabalho. A tua vida financeira ficou prejudicada, Emerson? Nada. Ele próprio me arranjou um outro trabalho de vendas, uhum, no período que não trabalhava na academia, com o primo dele. E ele me... Então, Deus abre as portas. Deus abriu as portas. Abriu as portas. Pela tua fidelidade, Deus foi abrindo portas. E o próprio dono da academia viu que valia a pena investir, porque era um jovem dedicado. É melhor servir a Deus. Compensa servir Jesus. Não tenha dúvida nunca. Servir a Deus a todo momento. Tá bem. 24 horas guardando o dia do Senhor. Exato. Hoje nós estamos aqui no Espaço Jovem falando sobre o dia de sábado e o trabalho. Você ouviu sobre o currículo, o desemprego, a entrevista e agora você está conectado nessa ideia. Eu tenho minhas crenças pessoais. Devo abrir mão ou não? Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! E agora com vocês, o líder de jovens desbravadores, aventureiros e o Ministério da Música para todo o sul do país, pastor Areli Barbosa. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Areli. Olá, pastor Alceu, um prazer estar falando contigo, também com os jovens, os ouvintes da Novo Tempo no programa Espaço Jovem. É um grande privilégio estar junto com vocês aí. Pastor Areli, nós estamos discutindo uma série chamada Profissionais de Sucesso. Essa é a terceira sexta-feira que nós estamos juntos aqui com a juventude. Falamos sobre desemprego, currículo, entrevista e hoje é sobre o trabalho e o dia de sábado. E a gente tem algumas perguntas que gostaríamos aí da sua ajuda, pastor Areli. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pastor Areli, qual que é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia quanto a empregos que são considerados assim indispensáveis de serem realizados aos sábados? É importante entender que o princípio do sábado não muda. Deus quer que o ser humano descanse no sábado, que ele faça do dia do sábado um dia de deleite, um dia de renovação espiritual. Mas entendemos que a complexidade da vida de muitas pessoas, muitas vezes, o não conhecer a verdade leva a inúmeras atividades que se tornam indispensáveis, né, no mundo que nós hoje vivemos. Agora, o verdadeiro cristão, com respeito à guarda do sábado, ele deve buscar uma alternativa, trocando a escala, passando aquela escala que ele foi colocado no sábado, em comum acordo com outro funcionário que esteja disposto a trabalhar no sábado, né? Mas ele, o cristão, ele deve ser assim, cuidadoso com o dia de sábado, mesmo que estes trabalhos, por exemplo, presídios, né? Uhum. Situações assim que se tornam indispensáveis, como por exemplo num hospital, em algumas circunstâncias, né? Ele deve ter muito cuidado, porque ao você conhecer e compreender a verdade, você deve viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. E isso seria um princípio adequado para uma pessoa. Se ela conhece a verdade, então ela deve optar por descansar naquele dia. E se, de fato, pastor Alceu, for assim muito complexo e muito difícil para ela ter a guarda do sábado naquele emprego, de repente começar a planejar um outro tipo de emprego que ela consiga ter na guarda do sábado um dia de descanso. Pastor Areli, agora o senhor falou num momento para a gente aqui que é possível, se você tem alguns tipos de emprego que tem a escala e vai cair no dia de sábado, usar a troca. Agora a pergunta que o jovem tem feito para a gente aqui, para o Espaço Jovem, é a seguinte, pastor. Se ele troca o plantão dele ou ele troca a escala dele, será que ele não está também quebrando o sábado, levando outra pessoa a trabalhar por ele? Não, é diferente, porque quando o mandamento diz, pastor Alceu, e o jovem que está nos ouvindo, é que ninguém deve trabalhar sobre a tua jurisdição, é diferente quando você é um trabalhador e quando você é o patrão. Então é importante entender a diferença de alguém que está trabalhando numa empresa e pede para um outro funcionário que não compreende a questão religiosa da guarda do sábado, né, e aceita trabalhar, e ele então fica inocente, porque é uma questão de fórum íntimo. A pessoa que aceita trabalhar, ela também aceita por livre, espontânea vontade, ela não está sendo pressionada, né? Pastor Areli, agora, as instituições de saúde, hospitais, instituições de saúde, qual que é a posição da igreja sobre as instituições de saúde? A igreja adventista, ela tem várias instituições de saúde, clínica, temos hospitais no Rio de Janeiro, Campo Grande, Belém, tem outras instituições da igreja, em Porto Alegre temos clínica. A instituição de saúde, então, ela deve, no seu calendário semanal, fazer planos de atividades desde domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, normais. No sábado, há uma redução nessas atividades. As atividades que não são consideradas essenciais, fundamentais, extremamente necessárias, elas são reduzidas no sábado. A quantidade de funcionários é reduzida. No entanto, tendo uma necessidade, uma cirurgia de emergência, uma necessidade de uma intervenção imediata, é certo que os funcionários, os médicos, as pessoas qualificadas daquela instituição, da igreja, irão fazer tudo o possível, o mais rápido possível, para atender essa pessoa. Então, essa é uma base. As instituições adventistas, no sábado, elas procuram ter uma atividade reduzida para que estes funcionários que lá trabalham possam também ter, nas horas do sábado, um dia de descanso, porque nós devemos ter o bem ao próximo. E isso inclui as nossas instituições. E nós devemos fazer, nas horas do dia de sábado, o bem às pessoas. Agora, uma pessoa, pastor Alceu, que trabalha numa instituição que não é... uma instituição médica que não é vinculada à igreja. Exato. Aí existe, certamente, a regra dessa instituição médica, né? Então, aí o cristão, ele tem que ter um comportamento das... forma. Eu acho que a primeira coisa que ele deve conversar com a direção do hospital é o seu princípio religioso. Ele deve informar no que ele crê, na forma como ele crê, e solicitar horários adequados para que ele possa guardar o dia de descanso e também ser um bom funcionário. Porque o funcionário que descansa o dia de sábado, sábado à noite já não é mais o sábado, o domingo não é mais o sábado. Ele vai estar trabalhando. Agora, não sendo, não é permitido isso, ele deve identificar as atividades que lhe são possíveis fazer no sábado. Porque numa instituição hospitalar adventista, ele faria um tipo de atividade, e é reduzida, não é? Então não haveria problema ele também se prontificar em fazer este tipo de atividade que ele faria se fosse um funcionário numa instituição adventista. E aí ele teria que especificar essas atividades. Agora, não sendo possível, pastor Alceu, e não conseguindo, por exemplo, também a troca de uma escala com um outro funcionário, né, daquela instituição hospitalar, eu acho que ele deveria pensar em fazer arranjos para optar para estar trabalhando numa instituição que ele pudesse guardar e que lhe fosse favorável guardar o sábado. E assim, ele também teria, não é, uma consciência tranquila, porque ele necessita do trabalho. Todavia, ele precisa sempre, e isso é um princípio, sempre em primeiro lugar as coisas de Deus, os princípios de Deus. A própria palavra de Deus, ela deixa isto, as demais coisas Deus acrescentará. E, na verdade, ele não só acrescentará, como organizará a vida daquele que é um fiel guardador do sábado. Pastor Areli, quando é lícito o jovem que tem trabalhado na área de enfermagem, na área médica, fazer um trabalho durante ao sábado? Que situações o jovem poderia trabalhar no dia de sábado dentro da área dele, da área médica, da área de enfermagem? Olha, existem algumas coisas que, de repente, nas suas atividades, dentro dessa instituição, não creio que ele estaria, infringindo as regras. Mas aí vem uma questão. esse princípio precisa estar estabelecido entre ele e aquela instituição hospitalar. Por exemplo, eu acho que visitar os enfermos e dar a eles, não é, um atendimento espiritual, palavras de ânimo, isso aí cabe, inclusive, a qualquer cristão, nas horas do sábado, fazer isso. Agora, por exemplo, dentro da nossa instituição, as cirurgias que demandam um período assim maior de recuperação, elas não são feitas na sexta-feira, justamente para evitar, não é, este acúmulo, as cirurgias que podem ser marcadas em outros dias, né? Não aquela cirurgia de uma emergência, né? De uma necessidade. Então, isso é importante. Muitas das atividades que um hospital secular tem, uma instituição médica secular tem, poderão estar assim, em confronto. Ele teria que especificar várias destas atividades que ele não poderia atuar. Por exemplo, uma cirurgia que poderia ser feita durante a semana, sendo feita nas horas do sábado, isso, por exemplo, traria ele estaria ferindo o princípio de guarda do sábado. Então, você está notando, pastor, que fica complexo. Ele pode definir, por exemplo, eu acho que ele está visitando e vemos, e, por exemplo, de repente existe ali um problema com um dos daquele quarto, né? E ele precisa fazer, não é, uma limpeza naquele doente, ele precisa agora fazer uma higiene nele. É uma coisa que aconteceu, ele tem que fazer isso, porque isso é parte do cristão, fazer o bem nas horas do sábado. Ele poderia, por exemplo, de repente, a necessidade de uma medicação urgente ali. Não estava no programa, mas agora surgiu um imprevisto. Então, ele é um enfermeiro, então ele deve ir lá e fazer essa medicação. E assim ajudar, não é, aquela pessoa, porque a doença ela não avisa. Os problemas decorrentes da falta da saúde, eles podem se agravar, não é, assim imediatamente por causa de uma medicação que não é dada. Então, isso seria importante ele entender. Então, tem, a linha é tênue, viu, pastor Alceu? Certo. E ela é complexa. Nesses casos, não é, do trabalho de enfermeiros em instituições que não são da nossa organização. Então, é isso que se torna complexo, né? Quando a palavra de Deus diz que eu devo entregar o meu caminho ao Senhor, no Salmo 37:5, confia nele, mais ele fará, Deus irá fazer, porque o Deus que pede a observância estrita do sábado, ele pede por razões espirituais, por razões morais, e ele sabe que esta observância, ela dará lucros à vida de uma pessoa também. O próprio livro de Isaías, ao explanar sobre o fiel guardador do sábado, diz assim: aquele fiel guardador do sábado, eu o sustentarei com a herança do pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Então, Deus tem planos para a vida de uma pessoa. Eu não creio que essa pessoa deva se sentir mal por ter esse dom, essa vocação de enfermeiro, de, não é, uma pessoa da área de saúde. Mas ela deve buscar e pedir a Deus saídas para que ela possa desempenhar essa sua profissão de forma a cumprir aquilo que a palavra de Deus pede. Agora, se depois de todos estes argumentos, de todas estas explicações, de todas estas informações e notificações, você vê que se torna impossível, quase que impossível, você ter a guarda do dia do sábado, aí é importante, de repente, pensar e orar e ler a palavra de Deus e se aconselhar e tomar uma decisão que venha a contemplar obediência em primeiro lugar a Deus. Pastor Areli, muito obrigado aí pela sua participação conosco aqui no Espaço Jovem. Valeu pelas dicas, pelas orientações. Que Deus abençoe o senhor, e o Espaço Jovem está sempre aberto aí para poder recebê-lo, viu? É um prazer, pastor Alceu, falar contigo, falar com os jovens, os ouvintes. E eu espero que esse programa, que tem sido aí muito bem falado, ele alcance o coração dos jovens, dos profissionais que trabalham, né, e principalmente a juventude que está agora, muitos estão se preparando para o vestibular, para entrar num curso de faculdade, alguns já estão saindo, se preparando. É escolha, sem dúvida, de um trabalho, de uma atividade, é algo muito solene, muito importante. Deus até nisso tem plano para a vida de cada pessoa. Por isso, um grande abraço. Obrigado. Aos jovens, sucesso, que a vida de vocês prospere nas mãos de Deus. E a você, pastor, meu grande abraço. Obrigado, pastor. Da área de... Que Deus te abençoe nesse programa e nas suas atividades junto à juventude aqui no Paraná. Amém. Obrigado, pastor Areli. Espaço Jovem. Jovem. Agora, Metzger, me diz uma coisa. Quais as consequências espirituais de um emprego que ocupe as horas sabáticas? Quais tem consequência espiritual? Tem, porque a partir do momento em que você abre uma brecha naquilo que você acredita, você dá espaço para romper qualquer outro mandamento. Uhum. Você começa a tropeçar nas próprias pernas. E a Bíblia fala que quem tropeça em um mandamento de Deus e se torna culpado de todos. De todos. E quando você... É como se fosse uma cunha. Você abriu um espaçozinho, cada vez mais vai abrindo aquele buraco. Porque daí, ah não, é só um sábado? Ah não, mas então eu posso sair numa balada, eu posso fazer outras coisas. Aí começa a tornar uma coisa comum. Enéas, me diga, você, por exemplo, há um esfriamento espiritual? Por exemplo, a pessoa se... ela abriu mão, ela abriu essa porta e ela começou a trabalhar no dia que é o dia do Senhor. O que acontece? Tem esfriamento espiritual? Um distanciamento? O que acontece é o seguinte, a partir do momento que o jovem ele vai estar ocupando as suas horas sabáticas com o trabalho, ele vai estar vendo o sábado de uma forma comum, ele vai se tornar comum algum outro dia da semana. E durante a semana, a pessoa vai estar assistindo televisão, ele vai estar praticando, digamos, jogando um futebol, ele vai estar tendo atividades que não condizem com a atividade sabática. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar esfriando a sua vida espiritual, vai estar tornando o sábado, que é um dia especial, separado para o culto e adoração ao nosso Deus, e para um servir, dia como outro. Para fazer o bem às pessoas, né? Sim, sem dúvida. E ao invés de estar praticando o bem ao próximo, de certa forma a pessoa está fazendo o bem só a si mesmo. Por quê? Ele vai estar visando, querendo ou não, só a sua vida material. É curioso, pastor, que dos 10 mandamentos, o único que coloca Deus como criador de tudo é o 4º mandamento, é o mandamento do sábado. E ele começa com a palavra lembra-te do dia de sábado para santificar. E santificar, a palavra santificar, a raiz dela é a mesma raiz de origem da palavra separar. Isso. Então, é o que o mandamento diz, lembre do dia de sábado e separe-o. Separe o dia de sábado. É um dia diferente, um dia especial. É um dia especial. E sabe por que Deus falou lembra-te? Porque ele sabia que nós iríamos esquecer. Que o ser humano tem uma tendência ao esquecimento. Tendência. Agora, Enéas, você me falou que ele vai fazer outras coisas. E algumas coisas que você citou são legais de serem feitas. O que a gente faz no dia de sábado? Como jovem, o que a gente pode fazer? Mas vejam só, são coisas legais de fazer, mas pode ter certeza que tem atividades muito legais para ser feitas durante o sábado. Por exemplo, sábado passado, nós reunimos alguns jovens no nosso clube de jovens e fizemos uma visita a um orfanato em nossa região. Brincamos com a criançada aquela tarde, fizemos algumas brincadeiras, foi muito legal, o pessoal que participou gostou muito. Existem outros tipos de atividades que podem ser feitas junto à natureza, onde vai estar reconhecendo Deus como o autor e criador de tudo. De repente, um encontro de jovens na beira de uma cachoeira, onde vai ser feito ali um grande devocional, vendo a beleza de Deus criador. Então, muitas atividades maravilhosas perto da natureza. O Metzger tem muitas histórias. No final desse ano, no último dia do ano passado, nós pegamos um ônibus e fomos ao Morro do Canal e fizemos um culto, o pôr do sol, lá em cima do morro. E foi uns finais de sábado mais lindos que eu recordo até hoje. E quando termina o sábado, a gente já fica com saudade do próximo sábado, com vontade que o próximo sábado fosse nas horas seguintes, não é? Outra questão é que o mundo que nós estamos vivendo é só correria, todo mundo correndo o tempo todo, parece que o dia 24 horas não dá mais para nada. De repente, entre as horas sabáticas, você puxa o freio de mão, você desliga aquele estresse da semana inteira E começa, a partir daquele pôr do sol, o momento onde vai estar reunindo a família, que às vezes o pessoal não tem nem tempo de se ver mais. E ali começa toda aquela interação, aquele momento tão especial, tão gostoso. De repente você vai visitar um amigo pro início do sábado, faz aquele pôr do sol juntos, já é outro ritmo, teu organismo vai estar relaxando, você vai estar baixando teu nível de estresse, vai estar se fortalecendo para a semana. Eu digo isso com experiência própria, como eu citei, um laboratório de criação de uma agência de publicidade é pressão a semana inteirinha, você tem que ser criativo o tempo todo, e o resultado, como eu citei, é Deus abençoa quem lembra dele, pode ter certeza disso. Agora, Enéas, eu imagino que muitos jovens que estão ouvindo o Espaço Jovem são fiéis guardadores da palavra de Deus, obedecem ela como um todo, mas essa semana levaram seu currículo, foram chamados para uma entrevista, passaram na entrevista e agora a empresa os notificou que eles estão contratados, mas a empresa trabalha no sábado. O que fazer? Esses jovens que estão no Vale da Decisão. Se eles tentaram todas as opções que nós colocamos, negociar com a empresa, tentar outros dias, tentar outras formas, a empresa foi irredutível, muito mais vale a sua salvação. Olha, eles podem até passar um período sem emprego, mas pode ter certeza, Deus tem algo bem melhor reservado. Amém. Com certeza, quem é fiel não vai se decepcionar. Deus não desampara o justo. E talvez a família ou alguns amigos falem, nossa, você tem a oportunidade, vai ganhar muito, mas abra mão aí por uns dias, por uns meses, tal, trabalhe, vale a pena? Não vale a pena. Não, eu cito o caso da minha esposa, ela teve que abandonar o trabalho pela questão do sábado, foi uma decisão que ela tomou. Não foi fácil? Não foi fácil, foi difícil. Mas com Deus são suportáveis. Mas olha, foi a melhor opção, sem dúvida nenhuma. E hoje, quando ela cita o caso, ela coloca como um dos momentos mais especiais da vida dela, os empregos que ela perdeu por causa do sábado. E curioso que depois que nós nos casamos, a renda dela era essencial para nossa manutenção básica. Certo. E assim que ela deixou de trabalhar, justamente pela questão do sábado, para honrar a Deus, graças a Deus nunca faltou nada. Amém. E não vai faltar, né, Inês? Graças a Deus. Porque a promessa de Deus para nós é muito clara com relação a isso. Aqueles que me honram, eu vou honrá-los também. Como é que vocês concluiriam o tema dessa semana? O sábado, o trabalho versus o dia de repouso, o santo sábado do Senhor. Como você concluiria o tema e que recado você daria para os jovens, Emerson, que estão ouvindo o programa Espaço Jovem? Pastor, um jovem hoje para e fala assim, eu tenho que ter um bom emprego. Mas lembre-se, jovem, antes de você ter um bom emprego, você tem que ter Deus na tua vida. Se não tiver Deus na tua vida, não adianta ter um bom emprego. Porque esse bom emprego vai te levar num lugar que não é bom. O fim dele não será bom. Agora, o teu emprego com Deus, você só vai progredir na vida. Amém. E Deus nunca vai te deixar faltar nada. Amém. Você pode perder o emprego, ficar aí 2, 3, 6 meses, 1 ano procurando emprego. Mas nunca Deus vai deixar faltar nada para você. E isso nós temos várias experiências de amigos que já passaram por isso. Eu tive um amigo que ficou 2 anos desempregado, mas nunca lhe faltou nada. Amém. E Deus não deixa faltar nada. Então tenha fé, acredite em Deus, guarde os mandamentos de Deus e bola para frente, vamos atrás daquilo que é o teu objetivo. Que é o teu objetivo. Primeiro a salvação e Deus no teu coração. Valeu, Emerson. Obrigado aí pela tua presença aí no Espaço Jovem. Enéas, como é que você concluiria o programa de hoje no Espaço Jovem? A Bíblia diz o seguinte, se no pouco foste fiel, no muito te colocarei. E acho que é uma promessa que Deus coloca de uma maneira muito clara. Parece algo muito simples você ir apenas um sábado trabalhar, não apenas uma horinha a mais na sexta-feira. Mas o sábado de pôr do sol, pôr do sol. Seja fiel nas pequenas coisas, nos pequenos momentos que são essenciais para mostrar aonde está a nossa fé. Nossa fé está fundada o quê? No dinheiro, que é corruptível, ou algo maior que um tesouro no céu? Com certeza, o nosso alicerce tem que ser no céu. Jovem, tenha essa convicção. Sirva a Deus, que Ele com certeza Ele não vai lhe desamparar. Rodney, como é que você concluiria o programa de hoje? Já obrigado, Enéas, pela tua participação aqui no Espaço Jovem. A Bíblia nos diz o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você tiver sempre Deus em primeiro plano, você não vai nem pensar em trabalhar no sábado. Você não vai nem cogitar o trabalho no sábado. Então busque sempre a Deus, tenha comunhão diária com Deus, esteja sempre ligado a Deus e Ele vai te abrir as oportunidades em serviços que não vão não vão depender do sábado. Se você tiver na decisão entre escolher um emprego ou escolher a Deus, escolha a Deus, então a tua decisão vai ser sábia. É, pode parecer, as pessoas vão te falar que isso é loucura, que você está errado, mas acredite, acredite no que a Bíblia nos diz, acredite no que Jesus nos falou. No sábado é lícito fazer o bem e não enriquecimento próprio. E vamos fazer o bem, né, Rodney? Vamos fazer o bem. Obrigado pela tua participação aqui no Espaço Jovem. Parabéns pela tua fidelidade a Deus. Jovem, você ouviu aí o Espaço Jovem. Nós estamos encerrando a série chamada Profissionais de Sucesso. Talvez você gostou dos temas e você pode encontrar um livro na loja Cels ou na loja da Casa Publicadora Brasileira, o livro chamado Profissionais de Sucesso. O autor desse livro estará com a gente no Campuri de Clube de Jovens, no mês de outubro, e você que vai estar lá vai poder ouvi-lo pessoalmente. Agora, jovens, entendam uma coisa. Deus te chamou para ser... Você é dele, você pertence a ele. Deus nos considera como filhos. Se você ler a carta de 1 João, capítulo 3... a Bíblia fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E nós somos de fato filhos de Deus. Eu tenho filhos, imagino que vocês são filhos e tem alguém que está ouvindo que é pai. E sabe que um pai nunca vai deixar o seu filhinho passar fome ou passar sede. Sabe como Deus nos considera? Como seus filhos. Seja fiel a Deus, obedeça a sua palavra. A Bíblia fala assim que as suas águas serão certas, o pão não vai faltar para você. Um dos salmos, a palavra de Deus diz assim: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Não, Deus não desamparará você. As pessoas podem olhar para você, um entrevistador pode gritar com você: você é louco, olha a oportunidade que você tem, é única na tua vida, você nunca mais vai ter essa oportunidade. Deixe Deus ser o Deus da tua vida, deixe Deus guiar a tua vida. Mais cedo ou mais tarde, as portas irão se abrir. Talvez você ouviu o Espaço Jovem hoje e já faz um bom tempo que você está desempregado. Eu vou dizer uma coisa para você: mesmo que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, Deus sempre vai estar conosco. A palavra é dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Parabéns pela tua fidelidade. Continue honrando a Deus, porque aqueles que honram a Deus, Deus vai honrá-los mais cedo ou mais tarde. E não esqueça, o melhor está por vir à tua vida. Que Deus te abençoe, te dê um excelente sábado. E agora eu quero convidar você a fechar os olhos para nós termos uma prece, uma oração. Emerson, ore conosco. Pai querido, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa semana que tivemos. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes passamos algumas dificuldades, algumas coisas que nos atrapalharam, mas, Senhor, ao teu lado foi muito fácil passar por cima dessas coisas. Senhor, esteja conosco a todo instante. Agora, nos prepara para o teu sábado. Que este sábado seja um sábado deleitoso na tua presença. Que nós possamos, nesse sábado, louvar e engrandecer o teu santo nome. Agora, Senhor, esteja com todas essas pessoas, esses jovens, os ouvintes da Rádio Novo Tempo, que eles possam ter uma bênção especial ao guardarem este sábado que está nesse instante iniciando, Senhor. Nos abençoa também, faça com que a cada dia que passa, Senhor, possamos amar mais a Ti, guardar mais as Tuas leis, Senhor, e que seja algo espontâneo, algo feito por amor, por vontade, Senhor. Se tem alguém nesse momento, Senhor, que está desempregado, o Senhor conhece, toca o coração de seus filhos, conforta-os e prepara um bom emprego para cada um deles, Senhor. E que este emprego seja de acordo com a Tua vontade e com as Tuas leis, Senhor. Dá-nos agora um feliz sábado. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um mega amplexo para você, jovem, e até semana que vem aqui no seu espaço, o Espaço Jovem. Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! Jovem.